Salve, salve! Estão todos convidados a nos acompanhar nesta jornada dupla. É. Dr. Druma, mascote. Desde já, agradecemos por você estar conosco nesta. Certo? Bora? Uma odisseia soteropolitana. Pique parte 1 e Napoli, outra mistura insana. Com lisura e gana, tenta entender a mistura do dendê com pastel e caldo de cana. Desbravando a cena, nossas cenas são katanas. Sem mecenas, sem acenos de vigrana. De SBC, terra provinciana. Quando querem me ofender, coxas mandam eu ir pra Havana. Eu acho é graça do ato falho. Tô igual o pai do Cris me dividindo em dois trabalhos. A quem achava o cote carta fora do baralho. Eu sigo meu labor, sei o que sou e quanto valho. Esquece o ego e a disputa. Aumenta o volume, não discuta, desfruta. Aproveite esse deleite sem culpa. Mascote do conto e Dr. Druma em jornada dupla. Eu não preciso disso, tá bem?